dessa maneira. Dá muito pouco, três toques na madeira. Novo milênio, a gente na rabeira. Bola da vez na ciranda financeira. No desce que sobe, que desce ladeira. Montanha russa, moda brasileira. Maior limpeza, venderam tudo até a prateleira. Abriram a bolsa e bateram a carteira. E lá se foi a moeda estrangeira. Esse câmbio que sobe, que desce, que vem pra cima da gente que nem trem. Gente fina, mamata já cansou. Fim de baile, fim de show. Feliz de quem curtiu um bis pra quem bailou. Velho rock and roll. Mas que moleza, chega novembro e a fauna brasileira vai lá na praia e se espicha numa esteira. Junta Natal, Carnaval, só doideira. Ressaca, marvada, só tá quarta-feira. Até a Páscoa tem muita saideira. Por gentileza, se a rataria pula fora da banheira. Olha a fineza, chaveia a porta e não deixa a luz acesa. Iluminando a vastidão dessa pobreza. Sem eira nem beira e vivendo feliz. Sambando na escola, delícia de país. Gente fina, esse clima desandou. Horizonte preteou. Boi, vem água aí, já trovejou. Mas que beleza, tá muito tarde pra pôr a ratoeira. Nossa riqueza tá navegando no mar da globalheira. Com tanto ricaça e madame que luxa. Tanto que aspira, que estica e que puxa. Opera daqui, conserta dali. Acaba o outdoor do rei do bisturi. Ei, ei, coisa tá feia, nem adianta três toques na madeira. Dessa maneira vou me mandando lá pras bandas pantaneiras e digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, eu digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, eu digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, eu digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, digo bye bye. Hasta luego, arrivederci, digo bye bye. Hasta luego, arrivederci. Arrivederci, bye bye. Arrivederci, eu digo bye bye. Hasta luego, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.